Leva-me, Senhor, a águas profundas. Leva-me, Senhor, a águas profundas. Mais uma vez, leva-me. Leva-me, Senhor, a águas profundas. Leva-me, Senhor, a águas profundas, onde eu tenha um controle. Onde eu tenha um controle. De onde eu? Onde eu? Todos querem ser levados a esse lugar essa noite. Onde eu tenha um controle, eu lançarei minha fé sobre tua palavra. Eu lançarei minha fé sobre tua palavra. Eu lançarei minha fé sobre tua palavra. Eu lançarei minha fé sobre tua palavra. Pois o meu Jesus, ele habita em mim. Pega a sua voz, declare: tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, está dentro de mim. Pois o meu Jesus, ele habita em mim. Declarar mais uma vez, Vinícius, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, águas profundas. Leva-me, Senhor, águas profundas. Leva-me, Senhor, águas profundas. Leva-me, Senhor, águas profundas, onde eu tenho um controle. Onde eu eu lançar. habita em mim. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Seus olhos um momento. Pega suas mãos a ele.